sem ser inaceitável, insuperável. Na madrugada eu já peguei o pai e a mãe nos cantos, olhos vermelhos, lágrimas e prantos. Meu peito está angustiado, que porra foda. Nariz que escorre sempre, mano, como agora. Que droga, não há nada que me anima. É embaçado ter que encarar sua partida. Os aliados me confortam com palavras otimistas, mas é dor demais, nada me distrai. Ouvi o Billy e o GB mandaram salve. Cê faz falta na Coab, disso é aqui. Sua pessoa ilustre desperta muita saudade. Preto destinto, batalha vem pro da comunidade. Saiba aos poucos, tô realizando os sonhos de vencer no rap. Nosso som tá estralando. Tô conseguindo o que você queria tanto. Reconhecimento por lutar, acreditar com fé. Querido irmão, que o Deus o tenha. Eu sei que daí mesmo estás torcendo por nós. Mesmo tão distante, sinto a tua presença. Estarei ouvindo a sua voz hoje mais do que nunca. Queria ter em mãos a lâmpada de Aladim, suplicar ao gêmeo somente um único pedido. Se esse pesadelo tivesse fim, eu trocaria o meu dom por esse feito incrível. Daí voltava tudo ser como era antes. Lá na goma pampa, sem tristeza, paz constante. Mas eu sei nem sempre o que desejo é possível. A vida tem disso, lá se vai o meu sorriso. Foi um vento que passou, te trouxe de passagem e o levou. Tua missa de sétimo dia, vi de perto o desespero, a agonia de sua mina. Uma voz rouca de tanto chorar, fazendo o possível e o impossível pra aguentar. Apesar das brigas, ela te amava de verdade. Queria o seu bem, também sua felicidade. Agora seja o guia dela, irmão. Caminhe junto a ela dando proteção. Se não bastasse o Jefferson morrer perto de mim, pedindo ajuda e socorro no extremo do seu fim. Eu vi um dia desses a réplica dessa maldita cena, com novos personagens, mas a conclusão a mesma. O mano Pereirado quase caiu no meu colo, se debatendo lá no barro sólido. Adivinha quem assentou o dedo, quem fechou os olhos morto? A nova geração se matando uns aos outros. Nossa quebrada continua violenta. Guerra contra a vizinhança sempre trouxe consequências. Função armada sendo assim estimulada, inibindo o perigo, cada vez tá mais ousada. Dando bala de automática se pá, insinuando a coragem, intimidando os inimigos, facilitando a vantagem, dando-me prazar. A melhor defesa nunca foi, nunca será atacar. Fico me interrogando o dia inteiro, desde o 24º dia de janeiro. Diga, irmão, como anda as coisas, onde você está? Talvez tenha encontrado com vários manos de cá, desencarnados com missões cumpridas. Sei que após a morte existe vida, mas eu só queria que voltasse ser como era antes. Impossível, a vida tem disso, lá se vai o meu sorriso. Foi um vento que passou, te trouxe de passagem. Que esse vento traz, congela o meu sorriso, provoca alterações, manipula o pensamento, destrói a autoestima, inibe o otimismo, amadurecendo friamente os meus sentimentos. Lição sem teoria, a morte nos ensina, ser operado sem anestesia. Quem já perdeu um parente, um ente querido, já tem noção do que eu estou sentindo. Somente o Senhor Divino tem razões que eu desconheço. Permanece viva a gota de esperança pra revê-lo. Talvez num sonho, talvez enquanto eu durmo, talvez me observando lá no quarto escuro. O velho que é coveiro se aproxima com olhar sério. 5 da tarde, expediente está no término. No cemitério a hora passa rapidamente. Na oração eu peço que Deus o oriente. Tudo ao redor me faz lembrar sua presença em todo lugar. Basta eu olhar até mesmo para as flores aqui do bom pastor, ou para o álbum que registra a festa de quando se formou. Celebridade na memória, duração perpétua. Jesus me disse existe luz no fim do precipício. Só morrendo pra viver a vida eterna. Eterna.